Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado direito está o Lucas. Eu prometo que eu tô correndo para terminar o Fire Emblem. Vai sem pressa, Lucas. E diretamente do Japão está o Jefferson. Ah, eu acabei o trabalho. Eu terminei as 4 rotas. Nossa, isso pro cara que talvez não tivesse gostado do jogo, hein? Eu não gostei, mas eu terminei. Eu sou idiota. Você teve que fazer as 4 rotas pra ter certeza, né? É, e desculpa quem não sabia que tinha 4 rotas. Eu devia ter falado 3. Onde eu tô trabalhando agora, eu tô pegando um ônibus que eu chego rapidinho em casa, né? Mas nesse processo tá acontecendo tanta coisa comigo e tanta coisa maluca, cara. É, sei lá, tô chamando do caminho da maluquice, sei lá. Olha só o que aconteceu comigo essa semana. Eu tava indo pro ponto de ônibus e aí parou um cara do outro lado da rua falando assim, ô, isso, sei lá, 9 da noite. Ele falou, ô, como é que eu vou pra Ribeirão Preto? Aí eu, cara, você tá em Moema, mano. Aí ele, não, porque eu vim pra uma entrevista de emprego, me roubaram o celular, tal, tô perdido aqui. Como é que eu vou pra Ribeirão Preto, cara? E aí eu dei uma olhada, assim, não queria jogar muito, mas ele tava bem vestido, né? Eu falei, olha, cara, você tem Blade Unique? Ele, não, tenho, não sei o que. Eu falei, olha, metrô é descendo aqui, etc. Acho que a partir do metrô você pode descer na Tietê e de lá você pega o ônibus pra Ribeirão Preto, né? Ele, você pode mostrar o caminho? Eu falei, não, é só descer aqui, sabe? Eu já tava meio estranho, assim, fiquei meio esperto, porque São Paulo você não pode dar bobeira, né? Qualquer coisa, sei lá, pode ser uma tentativa de assalto, um sequestro, não sei. Aí ele foi descendo, eu fui descendo atrás, assim, por precaução, sabe? Aí ele parou em outro cara, acho que ele deu a mesma história pro cara, e o cara, sei lá, vou tentar te ajudar aqui. Não sei o que o cara fez, e eles subiram. É, beleza, né? Aí eu tava no ponto de ônibus, o ônibus veio, subi nele. No próximo ponto, o cara subiu. Aí eu, ai meu Deus, eu não quero falar com esse cara. Aí eu meio que me escondi, assim, né? Beleza. É, passou, sei lá, 15 minutos, eu ia descer. No que eu ia descer, o cara ainda tava no ônibus. Aí eu, ué, ele não ia pra Ribeirão Preto? Ele tá, tipo, caminho oposto, assim, né? Aí eu falei com ele, cara, você não ia pra Ribeirão Preto? Aí ele falou, não, porque me falaram que esse ônibus passava perto do aeroporto, e no aeroporto eu podia pegar um ônibus pra Ribeirão Preto e não sei o quê. Aí eu falei, ué. Falei, mano, você tá caminho errado. O aeroporto passou faz 10 minutos, tá ligado? Eu moro perto do aeroporto de Congonhas, né, pra quem não sabe. Aí ele, ai meu Deus, não sei o que que eu faço? Calma. Eu falei, calma, eu vou te ajudar. Aí eu falei, ó, vem comigo, a gente vai pegar o ônibus pro aeroporto e vai dar tudo certo. Aí eu ajudei ele, a gente desceu e eu ajudei ele a ir até outro ponto. Só que no caminho ele começou a me dar umas ideias, cara. Ele começou a falar assim, ai, porque eu não sei nem se eu vou conseguir pegar outro ônibus, moço, eu tô sem dinheiro. Aí eu falei, ué, mas você não tem bilhete único? Aí ele falou, tenho, mas eu gastei o último crédito. Aí eu falei pra ele, não, fica tranquilo que você tem integração, né? Aí eu comecei a sacar já. Que talvez ele não fosse de Ribeirão Preto, talvez ele tivesse alguns esquemas, aí ele virou pra mim e falou... só agora, Mário, só desrespeito. Não, mano, mas é que você nunca dá pra desconfiar com 100% de certeza, né? eu discordo, Mário, eu acho que você tem que desconfiar com 100% de certeza, porque, até porque se você errar, não tem problema. Então é assim. Não, mas então, aí ele ainda, ele tá meio, não, porque eu não vou conseguir pegar ônibus, faz sim, falei pra ele, agora você vai pegar esse ônibus, tá ligado? Ele, vai chegar no aeroporto, eu vou fazer o quê? Eu falei, ah, você pede ajuda lá, ué. Aí ele, mas você não tem dinheiro aí? Eu falei, não. Ele, nem cartão de crédito? Eu falei, não, cara. Aí eu falei, pega esse ônibus aí agora. Aí eu fiz ele pegar o ônibus para o aeroporto e ele subiu e ele foi embora, tá ligado? Aí eu fiquei pensando, mano, se eu fosse mais cuzão, eu teria ido com ele até o aeroporto e feito ele pegar o ônibus para Ribeirão Preto e pagado, tá ligado? Só pra ele parar de encher meu saco. Porque certeza que ele queria ir mais sentido Zona Sul, assim, ele devia morar lá pro Grajaú, etc. Cara, é simples. Ele queria grana e achar alguém pra pegar grana. É, mano. Não é só que ele se fez de bobo, né? Pelo que eu entendi da sua história. É, então. Eu imagino que sim. Eu nunca quero jogar 100% de certeza, mas na pior das hipóteses, mano, se eu tivesse ido com ele até o aeroporto pagado pra ir pra Ribeirão Preto, mano, se ele realmente fosse de lá, ele ia ficar feliz. Se não, pau no cu dele, cara. Ah, eu tô com o Jeff nessa. Eu julgo antes, porque eu sempre, quando eu tô na rua, pisou o pé na rua... Cara, é risco, é selva. Nossa, calma, cara. Também não é pra tanto, né? Eu concordo com o Lucas. E na boa, a história é muito mal contada. Eu não sei, cara, perde o celular e tá numa entrevista de emprego e não sabe como voltar, velho. Pelo amor de Deus, né? Primeiro que você não devia estar voltando pra Ribeirão Preto, assim, indo pra polícia, né? Talvez. Isso é verdade, Jefferson. Não tinha pensado nisso, olha só. E na última segunda-feira, tivemos a Indie World, que é mais uma apresentação da Nintendo relacionada a indies. Eu acho engraçado que eles ficam mudando o nome direto. Vocês lembram o nome da última, qual que era? Eles alteram Indies com Indie World. Indie World eles tinham usado só nas apresentações do Japão, que geralmente eles usavam coisas velhas. Indie no Japão é tudo jogo que já lançou no Ocidente e não saiu aqui ainda. Mas é, eles ficam alternando entre esses dois. É, o porquê eu também não sei, Lucas. E não tinha o Indie Showcase também? Tinha o Indie Showcase, não era? É verdade, eu acho que o Indie Showcase é quando é na E3? Eu não sei, tô muito confuso agora. Eu só acho que o nome que mais faz sentido é o que o Jefferson falou. Jogos indies que vão lançar no Japão e talvez não lancem no Ocidente. Enfim, a gente teve uma série de indies e alguns bem de peso mesmo. E eu vou passar pela lista de jogos. O primeiro jogo é o Risk of Rain 2, que é um jogo que está sendo publicado pela Gearbox. E é mais um... Ele parece ser um jogo de quatro pessoas que você cai do céu na cápsula, enfrenta um monte de bicho, pega loot e vai tentando infinitas vezes. Eu queria saber o quanto vai custar esse jogo. Vai ser muito caro, não vai ter gente pra jogar. E você vai ficar lá sozinho, lá tentando mexer no lootbox. O próximo jogo é o Eastward, que tá sendo desenvolvido pela Pixpeel e publicado pela Chucklefish, que é a mesma do Stardew Valley. É, e tem mais também. É a Wargroove também. É, o Wargroove também, isso. Ele é um jogo que se passa no mundo pós-apocalíptico. Você encontra alguma menininha no... em algum lugar lá no laboratório, e juntos você tem que passar pelo mundo pós-apocalíptico lá com uma frigideira, aparentemente, batendo nas coisas. Esse jogo tá lindíssimo, cara. Impressionante a qualidade da arte 2D, do pixel art que eles trabalharam, né? Mas não só a arte, mas as animações, elas estão com muitos frames, né? Então isso causa uma impressão visual muito boa. Eu concordo com o Mario, eu achei o jogo muito bonito mesmo. Parece que é bem suave o jogo. Sente quando o personagem se mexe, você vê o cabelo dele se mexendo bem suave. Eu falei, caramba... Tá bem bonito e bacana. Esse é um dos que eu tenho bastante chance de comprar, na real. É, ele vai lançar só em 2020, é uma pena, né? Eu queria ver mais. Parece um The Last of Us do pixel art e family friendly, né? Freedom Finger. Eu vou confessar que eu dei risada quando eu vi esse jogo, porque... Parece ser um jogo de navinha com uma mão mostrando um dedo meio com uma censura atirando nas coisas. E ele tem uma pegada muito de comédia e bizarro. É, a principal mecânica dele é que você pode pegar as naves inimigas e atirar nos outros, né? Acho que isso é o principal diferencial. Ele é um jogo de shooter, né? Navinha de shooter. Mas a principal mecânica é essa. O que me atraiu muito desse jogo é que eles usam... A trilha sonora é hard rock e meio hardcore, né? Então, eles pegaram músicas de bandas reais, né? Bandas que realmente não fazem músicas para jogos, né? Músicas mais convencionais. E colocaram no jogo, então eles falaram, tem umas 36 músicas aqui de outras bandas. E pra quem jogou Tony Hawk, sabe que esse estilo é bem interessante pra você adaptar dentro da gameplay, sabe? Torna a experiência mais engajadora, enfim. Putz, fora que eu sou fã do estilo, então esse jogo me parece bem divertido se jogar. Eu gostei da propaganda, eu só não sei se foi o suficiente pra eu tentar jogar isso aí, mas... É, valeu a pena, É uma ideia diferente e eles... acho que vai ter bastante gente que vai comprar só pra testar, porque no mundo aí tá cheio de gente que gosta de mostrar o dedo meio. Então... Próximo jogo é o Rock, mas na verdade na apresentação eles fizeram questão de falar Rock. Parece ser um jogo que você é uma menininha, anda pelas florestas, faz amizade com animais e tem alguma criatura maligna te perseguindo também. Esse eu vou confessar que não chamou minha atenção. Eu acabei achando ele meio genérico. É, eles mostraram muito nesse trailer, né? Acho que não sei nem se teve gameplay. Foi só a menina explorando umas fases, né? Um mundo lá. que acho que só mostraram umas artes meio concept art, né? Umas artes meio conceituais, sabe? É, mas eles falaram que se passa, acho que, na cultura escandinava, é isso? Sim, isso é. Só que eu acho que a gameplay, aquela parte que ela anda nos cenários, só não mostrou combate ou uma mecânica adicional. Coisa que faltou, na minha opinião. É, eu também achei, eu não gosto de ficar passeando. Passeando por passear. Alguma coisa. Mas, enfim, é só um trailer, só pra mostrar. Eu achei bonitinho, um desenho, mas não me convenceu. É que o trailer é a primeira impressão. Pra mim, tem que convencer de cara, senão já perde uma parcela dos compradores. É, eles só mostraram e falaram, olha, isso aqui existe e tem esse estilo gráfico, é isso. A previsão desse jogo é pro final do ano. Torchlight 2. Cara, eu nunca joguei um. Esse jogo é bom? Eu nunca joguei um, nem o dois. Ou o dois já tinha lançado, ou é lançamento aqui? Eu também não joguei, mas esse jogo já foi lançado. É um port da Panic Button, verdade. Isso. Eu fiquei curioso pra ver esse jogo. Não sei, mas... É claro, não joguei, eu não tenho como comentar. Agora um jogo que... É engraçado pra muita gente, porque... Tem aquele meme que o pessoal fica pedindo Skate 4, né? Aham. Uhum. Pra Switch. Agora é o Skate XL. O que me faz lembrar de nomes de 3DS. Bem Nintendo mesmo, né? Vamos botar um novo nome. Bota XLU. New Skate XL U. Ele é basicamente um jogo de skate. Se você gosta de Tony Hawk, parece que tá bem fiel esse jogo a... Como pode dizer? A pegada Tony Hawk mesmo. É, ele não mostra o personagem em cima do skate, né? Ou mostra? Mostra o gameplay. A galera pulando em grind. Ah, é verdade. Eu não achei as animações muito bonitas não, viu? Ah, não. Então, ele não parece ser bonito, mas ele parece ser... Ele parece que simula bem o que tinha no Tony Hawk's. Eu acho que ele é bem mais pé no chão do que Tony Hawk. Tony Hawk, você podia fazer muita coisa. Isso aí parecia que você tava, sei lá, vendo um campeonato de skate normal com manobras, pouca manobra. É, de galera no colegial, né? Que no Tony Hawk, tudo bem. Você pode dar um cannonball lá e voar 800 metros pra frente, né? Mas nesse, realmente, você só vai dar grind na mesa de piquenique lá e isso vai fazer. Bom, é possível que eles melhorem o jogo, porque ele tá pra sair em 2020. Então vamos ficar de olho se sai mais algum trailer ou não. E o Rupa? Eu achei engraçado porque é meio bizarro o jogo. Me lembrou bastante o Mario Galaxy por questão da gravidade, que você vai andando em superfícies e vai seguindo sempre a gravidade no seu sentido. E também uma pegada de Splatoon com tinta, porque o seu personagem, a vida dele parece ser a tinta e você tem que jogar, pichar algumas paredes. Aham. Uhum. É, eu achei bem maluco também esse jogo. É o jogo da bola e do sorriso, né? É, um sorriso bizarro aquilo, achei medonho. Você é meio que um Sackboy numa perspectiva 3D, assim, visto em terceira pessoa e meio com... Até o Mario Galaxy, porque você vai mudando a perspectiva do mundo, né? Você vai andando nas paredes, assim. Mas mesmo com todos esses pontos, eu achei feio. Então, acho que eu não vou pegar. Que isso, Lucas? Só porque o jogo é feio, cara? Eu achei muito feio. Nossa, aquele boneco com aquele sorriso... Não. Ah, esse jogo vai sair nesse ano, 2019 mesmo. Super Hot é um jogo um pouco antigo já. Uhum. Que você fica em slow motion, desvia de balas e depois tem que matar os inimigos. É, ele é um FPS, né? Só que eu sempre imaginei que esse jogo fosse legal de jogar em VR. Então eu não. Sim, sim. Então, eu não tô com vontade de jogar no Switch. É, ele foi feito pra demonstrar o VR até, né? É, se eu não me engano, quando esse jogo foi apresentado pela primeira vez. É, o problema é que ele é feio, os modelos dele são bem abstratos, né? Eles não são muito bem trabalhados, né? Talvez eles tenham sido até modelados dentro do jogo, através de código, e não através, né, de uma ferramenta para modelagem 3D, etc. Acho que o modelo é construído em real time. Então, tudo isso torna o jogo bem genérico. Eu realmente também não vejo muito... Não acho muito legal ele estar no Switch sem estar com essa experiência 3D. Se fosse no Labo, talvez fosse interessante. Mas não sei nem como se daria pra jogar isso no Labo. Eles te falam que o VR do Labo é horrível. Eu acho ok o VR do Labo. Mas, esse jogo ele é meio complicado, assim. O conceito é legal. A execução, eu não sei. É muito vermelho. É muito sangue. Então, porque tudo isso no VR faz sentido, né? Só que quando você tira a parte VR, esse jogo perde o charme. É, eu acho que a experiência dele é porque eles trabalharam muito bem nessa mecânica de bullet, do tempo parar, né, etc. É, no VR essa experiência é mais imersiva e por aí vai. No Switch é só um jogo genérico mesmo. realmente não vejo muito, não acho muito legal ali ser lançado, mas legal que ele foi um shadow drop, né? Eles falaram, olha, tá disponível aí quem quiser comprar. É, exatamente. Pra quem teve interesse, só correr pra eShop que tá lá. Ou espera uma promoção daqui a uns meses. Dungeon Defenders, Awakened. Nunca joguei. Não tive interesse. Mas o bom é que ele parece ter multiplayer pra 4 pessoas. E é o clássico Tower Defense. Acho que dá pra falar que ele é meio igual mágica, assim, né? Você vai entrando nas dungeons e em multiplayer você vai trabalhando com as habilidades em cooperativo pra enfrentar monstros e passando puzzles, né? Sim, mas é que as telas dele são separadas, né? Porque no Magica é todo mundo olhando na mesma tela, o multiplayer. Desse é aquele multiplayer antigo de 64 que separa 4 telinhas na TV. E é basicamente você disse, você vai defendendo hordas de inimigos lá. É, eu acho que os personagens são mais carismáticos, né? Você tem um monge ali, né? Você tem um paladino, etc. É diferente do Magica que todos são basicamente os mesmos personagens e as mesmas habilidades. Esse foi o jogo que eu mais gostei, exatamente pela parte multiplayer. Eu acho eu gosto de Tower Defense, esse é meio que um misto, né? Tower Defense fica ação 3D, eu vou ficar de olho. Não é muito bonito, mas também quando você vai dividir a tela em 4, você não vai chegar nada mesmo. Então, até Mario Kart 8 peca, né, quando divide as telas, né, Jeff? É isso. Então você não precisa ser bonito, você precisa funcionar quando você divide a tela em 4. E vale dizer que esse jogo vai ser um exclusivo temporário do Switch. E vai sair em fevereiro de 2020. The Tourist. Deixa eu perguntar, voxel é aquele estilo com os quadrados, certo? É o pixel art 3D, na real, que eles chamam, né? Poderia dizer que esse jogo é o voxel art. É voxel, sim. Acho que dá pra falar que sim. Porque eu achei ele muito bonito, achei legal. Você é basicamente um turista lá, um bonequinho que você chega em ilhas paradisíacas e entra em várias dungeons. Entra até em lojas que você consegue jogar arcade. Esse foi o jogo que eu mais gostei, tá? Eu acho, o estilo dele gráfico é muito bonitinho. Eu tô na expectativa de jogar. É lógico, né? A capa não tem nada a ver com o jogo em si. Mas é que é difícil você fazer um voxel bonito, sabe? O melhor exemplo é Minecraft. Minecraft é horrível. Mas esse jogo é bem mais trabalhado e não é só o voxel que tá ali. Eles colocam shaders que a iluminação fica diferente. Enfim, tem bastante elemento gráfico que torna o jogo um 3D bonito. Por mais que ele esteja não muito robusto, né? Eu gostei desse jogo, mas eu preferia F-Zero. Caramba! Tem nada a ver com nada, né? Não, é que os criadores os desenvolvedores de Fast RMX. Ah, entendi. Até porque quando você joga lá no arcadezinho lá, eles têm um arcade tipo F-Zero. Ah, então é por isso. Faz sentido mesmo. Próximo jogo é o Skellboy. E eu achei um dos piores jogos dessa apresentação. Coitado, cara. Eu achei muito ruim mesmo. Eu também concordo com o Lucas, eu não gostei. Talvez se tivesse um multiplayer pra deixar aquilo ali um pouquinho mais legal, mas sozinho eu não quero passar por aquelas dungeons feias e retardado. Quero falar que isso é um Paper Mario mais evoluído, não sei, talvez mais trabalhado. É um estilinho de Paper Mario, cara. Eu acho que ele tenta pegar uma comédia no estilo Castle Crashers, que tem a coisa gore, porque você troca pedaço do seu corpo nesse jogo. Uhum. Só que se for jogar, o Castle Crashers tem multiplayer 4 pessoas e envelheceu até que bem, na minha opinião. Eu não tenho interesse no Skellboy. E sem contar que a música do trailer tava me irritando pra caralho. Coitado do jogo, cara. Bom, o Chris criticou, mas ele vai ser lançado em dezembro, então talvez seja uma boa data pra comprar um jogo indie, olha só. Não, vai ter muita outra coisa pra comprar, Mario, por favor. Não gastem seus dinheiros nesse. Earth Knight é um jogo onde teve um apocalipse com dragões, aqueles dragões chineses que tem um corpo comprido. Uhum. E você pula do espaço tentando alcançar a Terra, pelo que eu entendi. O conceito eu achei muito legal, porque você tem uma visão de frente desviando os dragões, depois ele passa para um estilo runner. Uhum. E a ideia é interessante. Eu só não sei se o jogo vai conseguir não ser muito repetitivo. Eu acho que jogos de plataforma acabam sendo, de um jeito ou de outro, porque a mecânica é basicamente a mesma. Você enfrenta inimigos, tenta passar obstáculos e você chega no final da fase, né? Esse jogo, de novo, assim, eu esteja sendo bastante repetitivo em falar que esse jogo tá muito bonito. Eu adoro ver estilo 2D bem trabalhado. E nesse, fugindo do pixel art, ele é um pouco mais vetorizado, né? Então as artes são mais trabalhadas, o contraste é muito parecido das imagens do jogo. Você consegue identificar ainda o que é plataforma, o que é background, mas pra você ainda tá muito destacado o que é o que, né? Mas eles se juntam, tipo, mano, tá muito bonito esse jogo, no geral, assim. Meio que lembra Rayman, assim, como as coisas são bem... entram em contraste umas com as outras. Eu não gostei desse jogo. Achei autorun chato, sei lá. Pra quem se interessou, esse jogo vai sair esse ano ainda. Hotline Miami Collection. Eu acredito que esses jogos são bem legais pra quem quer se desafiar. O jogo onde você é um assassino, tem que entrar nos locais e matar todo mundo, só que você também morre num hit. Então, ele parece muito o Katana Zero no conceito. É que o Katana Zero é 2D e o Hotline Miami é uma visão aérea. Aérea, essa vista de cima. Acho que é mais parecido com GTA, cara. Tem muita morte, etc, só que é mais local, né? No GTA você tá na rua, você tem que roubar carro, etc. Nesse jogo você tem umas missões mais... dentro de um prédio, né? Você vai eliminando inimigos, vai se aproveitando muito dessas áreas mais fechadas, né? Olha, tem uma porta entreaberta, tem outra não, tem uma... Você tá vendo quem tá dentro de um cômodo, quem não tá dentro de um cômodo, então você já tem uma noção, assim, do que você vai encontrar. Então, o Katana Zero é a mesma pegada. São missões separadas em locais diferentes, só que você passa essa visão pro 2D. Entendi. Tem uma coisa a mais na katana que você consegue refletir bala, enfim. Mas pra quem curtiu o Katana Zero, acredito que irá gostar bastante de Hotline. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já jogou esse jogo? Hotline Miami eu joguei um pouco já, o primeiro. Ah, é? E é bom? Eu achei um pouco difícil. Mas é legal porque você consegue fazer meio que seu caminho. A sua estratégia. Que nem o Mario falou, você analisa o ambiente, vê o que tem, as armas que você tem à disposição, o próprio ambiente, que você consegue bater numa porta e matar alguém, sabe? Então ele é legal porque ele acaba não se tornando tão linear. Mas as missões começam a ficar um pouco repetitivas. E a coleção tem um e o dois, é isso? São dois jogos. O dois eu não joguei nada. Eu joguei o primeiro um tempo e é só isso. E deixa eu fazer uma pergunta. Ter um e dois é o suficiente pra chamar de coleção? Então, eu achei engraçado isso também. Eu fiquei pensando, nossa, será que lançaram mais um Hotline Miami? Eu não fiquei sabendo. E um e dois. Caraca, meu! Além dos jogos que também foram apresentados e o último que a gente vai falar, houveram uma lista de vários jogos que eles só lançaram a data, basicamente. Eu quero citar dois, na verdade. Os dois eu vou recomendar, mas o primeiro é porque já existe um jogo lançado, que é o Cat Quest. Eles vão lançar o Cat Quest 2, que vai chegar em breve, né? Tá Fall 2019, então você pode esperar meio que entre setembro e novembro, né? Alguma coisa assim. Cara, esse jogo é um open world RPG, que você controla um gato, é até dois jogadores, ele é bonito, então se você gosta do estilo RPG e se você gosta de gatos, tá aí uma boa recomendação. E Munchkin Quacked Quest, que é basicamente eles pegaram a experiência do Munchkin e transportaram pra dentro do videogame, só que num jogo de ação, né? Você também vai ter raças, você também vai ter classes, você vai ter os equipamentos e vai ter aquela maluquice do Munchkin lá. Parece um monstro bizarro, você ainda tem os equipamentos do Munchkin... Então, eu acho que é uma boa maneira de você transportar essa experiência pra dentro do jogo. Obviamente, não é aquele jogo RPG que Munchkin é, né? Mas, por ser um jogo multiplayer, me parece um jogo divertido, até quatro jogadores, né? E diferente do Dungeon Defenders Awakening, o modo multiplayer é tudo na mesma câmera, né? Tudo na mesma... no mesmo cenário. Então, não vai dar split screen. Eu acho melhor essa maneira de você jogar o jogo. E agora temos o último jogo da apresentação, e dessa vez é o port do Ori and the Blind Forest, Definitive Edition. Pra quem é fã de Metroidvania, tem que jogar isso aí. Esse jogo é maravilhoso, né? Ele tá vindo aí pra fortalecer a parceria da Microsoft e a Nintendo, né? Então, se você ainda não teve a oportunidade de jogar num console da Microsoft no computador ou no Xbox, compra pro Switch, por favor. Que você não vai se arrepender. Além de ser um jogo de veras difícil, assim, dependendo de como você tá jogando, ele é muito bonito. Sei lá, ele tem muito, muito brilho, muito shader. Eu acho que é uma boa pedida, assim, se você quer um bom jogo de plataforma. Plataforma não, ele é um Metroidvania, mas... Ele é um Metroidvania, literalmente, cara. Você visita áreas, pega coisas, poderes pra você acessar novas áreas, você incrementa a sua barra de vida e afins. Sim. Esse jogo, sim, é bem bonito. Eu joguei um pouco no Xbox e E eu falei, nossa, isso aqui tá legal. Aí quando eu vi que era Metroidvania, isso aqui deixa quieto. Mas... eu recomendo. É uma excelente experiência. E pra tristeza do Jeff, nessa apresentação, acho que não teve nenhum jogo de estratégia em Grid, né? É, assim, pro meu gosto, eu não gostei dessa... Assim, não fiquei animado em comprar nada, mas... eu achei que foi um bom Indie World. A Gamescom, um dos maiores eventos de games do mundo, aconteceu esta semana na Alemanha, entre os dias 20 e 24 de agosto. E, como sempre, ela trouxe diversas novidades para o mundo dos games, e claro que a Nintendo não estaria de fora. Então, a gente teve gameplays dos jogos que a gente já sabe que serão lançados, né? Até o final do ano, para os consoles Nintendo. A gente pode ver mais da experiência deles e por aí vai. A gente vai citar alguns aqui dos que foram apresentados e discutir um pouco em cima. E obviamente eu quero começar com Pokémon, até porque foi o primeiro que apareceu. Eles mostraram uma nova cidade de Galar. Eu tinha falado Falar, mas eu me enganei. Eu não sei qual que é. Não sei se eles mencionaram o nome da cidade, inclusive. Mas é onde a professora Magnolia reside, né? E é lá que tem o Flying Taxi lá do Corviknight, tem uma estação de trem, e existem rumores, tem gente falando aí que talvez essa estação de trem se ligue com uma outra estação de trem de Kalos, e aí viraria Aerostar da vida real. Eu só acho que é galhofa, acho que não tem nada a ver. Isso é sonho. Não, mas que tipo de interação teria com Kalos, cara? Apareceu no metrô de Unova, né? Do nada, virou metrô, né? Também, a galera, só ressaltando, teve uma boutique na cidade, aparentemente você vai poder mudar sua aparência, customizar, etc. Quem sabe você pode customizar a aparência do Pokémon também. E acho que vale ressaltar, não só que você pode fazer carinho no Uwu, porque eu vou ficar fazendo carinho no Uwu pra sempre agora, mas também que esse jogo tá muito bonito. Muita gente tá criticando a aparência do jogo de Pokémon. Ah, falaram, nossa, porque a água parece óleo, que eu acho que não tem nada a ver. Se você olhar pra esse trailer, vai ver que no fundo existem várias camadas de perspectiva, né? Você tem campos, você tem colinas, você tem montanhas mais atrás, e todas elas vão animando de maneira diferente. Você tá vendo a profundidade do jogo em uma questão em uma distância muito longa. E conforme você vai andando, elas vão se aproximando, vão mudando a perspectiva, né? De uma forma mais lenta, algumas mais rápida, porque eles querem dar essa sensação de distância. Então, cara, não xinguem esse jogo antes de jogar. Eu acho que ele tá muito bonito e talvez seja uma das experiências Pokémon no mundo, assim, mais imersivas. Eu acho que você pode xingar esse Pokémon de feio, porque eu acho que o pessoal tava esperando mais. Só que Pokémon nunca foi bonito, então você tá xingando uma coisa que nunca existiu. Então... Dá os pés no peito, Jefferson chega, né? Mas ele tá falando a verdade, na real. É isso mesmo. Nunca foi tão bonito. Você vai pegar os Pokémons de 3DS também, eram muito feios. E eu concordo com toda essa parte de interação no cenário. Quanto mais coisa pra interagir, mais imerso você fica naquele mundo e melhora a sua experiência. E eu devo dizer que esse vai ser o jogo do ano, porque agora você pode finalmente voltar a sentar em bancos. Só por causa disso. E você pode fazer carinho no Uwu, né? You can pet, now pet the dog, alguma coisa assim. Isso é o plus, né? Tem uma página de Twitter que fala tudo que você pode fazer pet, você pode fazer carinho nos jogos. Aí tá falando que pode fazer carinho no Uwu. Não, esse é só do cachorro, né? É verdade. Pet the dog, mas agora você pode fazer carinho no Uwu. Teve gameplay de Astral Chain. Eu acho que... Eu tava meio que com receio desse jogo, mas... Você tava em cima do muro, você, acho que eu não vou pegar, mas não sei o quê. Eu não sabia como é que seria até ver mais do jogo, ver mais gameplay, etc. E eles deram 20 minutos de gameplay cheio de ação. Você tem os seus Legions, e os Legions você vai trabalhando em sincronia com eles pra fazer combos, atacando os inimigos. Você pode equipar diferentes armas, dependendo da arma, a combinação de arma e Legion que você faz, você tem mais combos. Os combos, eles são muito bem sincronizados, né? Então, tem um combo lá que você prende os inimigos com Astral Chain lá, dependendo do boneco que você tá controlando. E aí você faz uma série de combinações de ataques que vão causar mais dano. Além de estar muito bonito, né? Eu acho que ele estar cheio de ação esse jogo e essa maneira como você vai realizando combos e o modo de ação, né? É um action RPG, mas você consegue controlar bem o inimigo, né? Eu acho que me parece bastante divertido. Fora que o Famitsu deu 37,40, então eu acho que esse jogo tá valendo a pena pegar pro Switch. E você vai comprar, Mario? Talvez. Fica suspense. Eu também ainda não me decidi se eu vou gastar ou não, mas... tudo que eu vejo, eu gosto de Astral Chain, só que aí eu lembro que é Platinum e eu nunca gostei nada da Platinum, aí eu fico com o pé atrás. O Jefferson tá agora pires nesse podcast, não é nada. Não gostei. Eu planejo pegar, só que eu tô evitando ver qualquer tipo de trailer ou gameplay novo, tanto é que eu não vi esse da Gamescom, justamente porque eu quero me surpreender. Eu já fui convencido nos primeiros trailers, então tudo que for possível evitar me ajuda. E é basicamente isso, eu não tô muito afim de ficar vendo coisa nova. Teve gameplay de Zelda Link's Awakening. Eu não sei mais o que a gente pode esperar do jogo, porque a gente já conhece o jogo e a gente viu bastante do estilo gráfico, né? Basicamente, o gameplay mostrou um mapa básico, né? A dungeon customizada que você vai alterando as salas e vai explorando. Mostrou itens novos, mostrou a mecânica de troca de itens com NPC, né? Então, você vai ter que pegar outros itens trocando itens com NPC. E uma boss fight, né? Na boss fight ele usou a peninha pra ficar pulando, né? É um besouro gigante e você vai atacando o besouro pela frente. Assim, eu acho que esse jogo vai valer muito a pena pegar, independente se você gosta de Zelda ou não. Aparentemente a experiência é curta, porque Link's Awakening é uma experiência curta. Mas, ainda assim, cara, quanto mais eu vejo do jogo, mais eu fico apaixonadinho, porque o estilo gráfico é muito lindo. Novamente, eu também não vi o trailer. Porque, por mais que eu conheça, já tenha jogado o original, eu quero ver se tem alguma coisa a mais que vai me surpreender. Por exemplo, você falou que tem um chefe nesse trailer. Eu não vi. Quando eu for jogar, eu quero ver como que eles fizeram esse chefe em relação ao antigo. Entendi. E eu já fui convencido, quando anunciaram o jogo, que eu ia comprar. Então, pra mim, não faz sentido ficar vendo muito trailer novo. Eu sonho com esse jogo. No sentido de ser o primeiro Zelda que eu vou terminar... Só que eu queria que esse jogo tivesse aquele modo de fazer dungeons. Pra mim, podia ter algum modo multiplayer cooperativo que você resolve as dungeons com alguém. Eu acho que ia ser bem legal se pudesse fazer isso. Ou podia ter um Zelda Maker aí que você pudesse realmente fazer a dungeon e permitir que os outros caras jogassem, né? Mas aí você bota a mão no poder das pessoas e as pessoas não são tão boas assim, melhor. Que isso? Olha o Mario Maker aí, mano. Cara, então... 50% é lixo no Mario Maker, desculpa. cara. A minha fase é um lixo também. Então, Jeff, você queria que fosse meio que um Force Words da vida, um Triforce Heroes? Sim, eu queria que tivesse... Já que dá pra construir dungeon, faz direito, né? Esses dois jogos aí eu gosto bastante. Eu não terminei porque eu não tenho amigos competentes, mas eu gosto. Cada vez mais me sinto deprimido nesse podcast. Luigi's Mansion 3, eles explicaram um pouco mais o ambiente, que você vai estar no hotel, você vai entrando a cada andar e cada andar vai ter objetivos pra você subir para novos andares, né? E acho que pode-se esperar que você tenha que voltar pra um andar específico pra fazer uma outra rota e por aí vai. E na captura de fantasmas, além da lanterna, você vai poder golpear o fantasma no chão, né? Então você joga ele de um lado pro outro pra causar mais hit point. E aí eles mostraram também mais da mecânica multiplayer, que foi com o Guidi, né? E aparentemente o Guidi acho que pode fazer tudo que você também faz, só que você tem menos hit points, né, com o Guidi. Acho que o Guidi tem 25 hit points, enquanto o Guidi pode ter... É aumentando, né, vai incrementando. O Guidi ele tem umas diferenças bem substanciais, na verdade. Ele consegue atravessar grades. Por exemplo, ele consegue atravessar grades e passar por espinhos que iriam machucar o Luigi. Mas ele não pode encostar em água, senão ele dissolve. Faz sentido. E pode tijolo também, né? Acho que só faça fantasma, né? Pode o quê? Pode tijolo. Pô, vocês não conhecem isso? Não. Que é isso, cara? Que? Quando o fantasma vai te atacar, você bota pó de tijolo aí, né? Ele não pode te atacar, né? Gente, superstição, mano. Que isso? Vocês não conseguem... Tem a menor ideia do que você tá falando, mano. Mas vamos embora. Eu só queria dizer que, novamente, eu não vi o trailer por motivos que eu citei dos anteriores e eu vou estar me repetindo muito se eu falar o motivo de novo. E o Jefferson não vai falar nada? Não, esse foi o que eu não quis ver também. Eu só quero citar também o último, que é Darksider Genesis. É um jogo baseado em Darksider, só que ele é diferente porque você vê uma perspectiva isométrica e você vai jogando em cooperação com um outro personagem, né? Então você vai ter o Wario Strife. Um vai controlar uma espada, outro vai controlar armas. É mais um jogo de dungeon, de exploração e puzzle, e resolução de puzzles do que Darksiders, né? É um spin-off, eu acho, divertido. ele vai ser lançado pro Switch em algum momento. E assim, acho que da Gamescom da Nintendo não teve nenhum anúncio impactante. É, eu acho que o único anúncio que vale a pena a gente considerar é que vai ter um modo 2D no Mario & Sonic. É, então, pra quem sempre quis ver o Mario & Sonic juntos em 2D, tá aí. Você compra o Olympic Games e vai ter esse modo. É, só que nesse modo, parece que eles pegaram os sprites antigos e as animações deles. Só que a Peach, no primeiro Mario Bros., não tinha animação, era parada. Então aparece ela correndo com o sprite tombando pra um lado pro outro, sabe? Esticando. Aí ficou engraçado, mas é um modo interessante. E o modo é chamado, acho que, Tokyo 1964, né? É, eu gostei bastante disso aí. Não que é o suficiente pra comprar o jogo, mas eu acho que achei bem legal. E agora vamos à sessão Jogo Rápido, que dessa vez, literalmente, vai ser jogo rápido. A primeira notícia é para os fãs de Pokémon GO, que agora vai ser possível capturar Pokémons da quinta geração, a partir de 16 de setembro. Ai, cara, eu nem cheguei perto de completar a minha Pokédex de Sinnoh, mano. Eu tô muito longe, cada vez mais eles estão lançando mais Pokémon, mano. Que desespero. É, eu peguei no máximo algumas dúzias de Pokémon, não joguei muito. Eu acho que tu já tá chegando no ponto que é muita coisa e é difícil pra pessoa começar. Tipo, ela vai estar muito atrás e vai estar, sei lá... É, ou você pode levar pelo lado positivo e, nossa, encontrar vários Pokémon diferentes, né? Ou você pode pensar, caramba, isso aqui é muito chão pra começar agora. A Nintendo publicou uma mensagem no Twitter dizendo que o Mario precisa de umas férias de verão. Contudo, eles deixaram bem evidente as palavras Odyssey e Sunshine nesse Twitter. O que leva a crer que... Não que leva a crer, mas pode ser um rumor de Mario Sunshine vindo por aí. É, tem várias referências, né? É, além deles terem publicado uma foto do Mario de camisa meio havaiana, assim, de férias e tal, tava comendo uma melancia. Cara, se você olhar pros gameplays, os trailers da Gamescom, é que o Lucas talvez não tenha assistido porque ele não queria ver. Tem as frutas lá, né? É, tem melancia, tem uma série de elementos ali que... tem um Mario junto, né? Em todos tem um Mario junto, né? É, então, talvez seja só uns easter eggs pra referenciar Mario Sunshine. É, eles tacaram o amiibo do Mario com a melancia e abacaxi do lado, é isso. Pode ser coisa de psicopata, a gente ficar botando na parede as fotos e analisando as referências, mas às vezes a Nintendo tá jogando na cara mesmo que vai sair alguma coisa. Não tem como saber. Você nem precisa botar na parede e ficar colocando fita adesiva assim, que nem maluco, né? Tá bem aparente, cara, o que eles querem falar. E eu acho que é bem provável que Mario Sunshine vai chegar em algum momento pro Switch. Ou DLC no Mario Odyssey. Pode ser, pode ser. Seria mais legal. É, eu chutaria isso também. Ou os dois, né? Aí é sonho. Também acho. Eu acho que isso aí é pedir demais. Mas... Tivemos um anúncio de data para o Final Fantasy VIII Remastered. E ele vai sair 3 de setembro. É, bom, a gente já tinha comentado, né? Finalmente a gente vai ter os três Final Fantasies do PS1 no Switch. Bom, como tá a Remasters, acho que foi a primeira vez que a gente tá vendo Final Fantasy VIII remasterizado. A gente já tinha visto o 9, mas o 8, enfim, vai estar numa definição gráfica muito melhor. Vai acabar com aquele meme lá do You are the best looking guy around, né? Squall na festa, né? Todo bugado, assim. Que é uma pena, podiam muito bem aproveitar essa parte pra colocar uma máscara nele, alguma coisa assim, cara. Mas é um bom jogo, vale a pena pegar. Vazou uma lista interna da GameStop em que eles adicionaram 12 produtos na listagem deles com relação ao Nintendo Switch. E isso quer dizer que uma possível Direct pode vir por aí com novos anúncios? Geralmente é isso, que eles colocam, eles listam Stock Keeping Unit, né, que provavelmente são 12 produtos diferentes que não foram anunciados, mas isso aí pode ser qualquer coisa, pode ser, sei lá, 12 jogos, sei lá, third parties ou qualquer coisa do tipo, mas quando vaza esse tipo de lista, geralmente tem um Direct. E quando que foi a última Direct? Foi da E3? Foi em setembro, geralmente tem Nintendo Direct. E eu acho que até faz sentido ter uma Direct em setembro pra você mostrar mais de Luigi e Zelda. E tivemos o lançamento do Oninaki no dia 22 de agosto para o Switch. É, ele teve a demo também, né? Quem quiser jogar tá disponível. Eu joguei. Eu quero falar que esse jogo ele tem um conceito muito interessante, que você trabalha pra uma organização que entra no além, né? No mundo além, é meio que um mundo que conecta o mundo atual com o mundo além. E você tem que ajudar almas a encontrar o seu caminho, né? Você vai resolvendo essas quests. Só que ele é um action RPG, você pode equipar uma alma, né? Com você, meio que um bicho, não um bicho, né? Mas, enfim, é uma alma que te ajuda a batalhar, basicamente. E tem uns combos interessantes. É igual a Astral Chain, assim, que você pode equipar um Legion, né? Aí você tem uma alma com você. Igual a Xenoblade também, né? É, igual a Xenoblade também. É bem, bem mais parecido com o Xenoblade, inclusive. É, eu só quero comentar. Só que, no caso, as almas, elas realmente fazem o combo. Elas atacam junto, né? No Xenoblade, não. Elas só ficam lá, enfim, fazendo pano. Atacam quando você faz o combo lá. Tô me complicando muito pra explicar, né? Mas é que nesse não. Elas realmente atacam junto. Só que esse jogo, eu joguei e... Primeiro, a história na demo, eles são que é a mesma história do jogo, só que ela só acontece, assim. Eu fiquei meio preocupado com isso. Segundo que o jogo é bem travado, cara. O gameplay dele é meio lento, assim. Parece que não responde muito bem aos botões que você aperta. Eu não sei, cara. Ele não me pareceu um jogo muito completo, assim. Parece que cai FPS, parece que dá em slowdown no meio do jogo. No geral, ele é um pouco travado. Eu queria saber mais da história, eu queria saber mais do desenrolar dos personagens. Mas por $65, $69, o jogo tá na faixa de um jogo normal, assim, né? De Switch. É $50, não? É $50? Mas ainda assim tá caro. É, caro pra caramba. É, eu ia falar que justamente o preço já me barrou qualquer tipo de compra desse jogo. Eu olhei assim e falei, não vou encostar. Pela demo, esse jogo não vale a pena. Mas esse jogo tinha que ser uns $19, assim, pra acho que ele vale a pena. E é da Square Enix ainda, o que é uma pena. Bom, pra quem, se algum de vocês jogarem o jogo, comenta aí o que vocês acharam pra eu saber se eu não sou o único que tô achando muito estranho esse jogo. E agora vamos à sessão de interação com o ouvinte, onde nós vemos os comentários que vocês deixaram na página oficial do nosso site. É, na página do episódio. Isso. E como o João Mon não está aqui, eu gostaria que o Mário fizesse as honras de ler os comentários, por favor. Bom, vamos lá. A gente teve uns 4 comentários, eu vou lê-los em ordem. Começando pelo Fabrício Bertrand, ele falou, amigos, tô na expectativa dos jogos do Super Nintendo no Nintendo Switch Online, né? Desde o anúncio da Nintendo sobre os jogos do NES. Então, desde que os jogos do NES foram anunciados, ele gostaria que os jogos do Super Nintendo fossem lançados, né? Aí ele listou aqui os jogos que ele talvez gostasse, que é a Link to the Past, Super Mario RPG e Donkey Kong Country. Acho que são 3 ótimos jogos e realmente eles poderiam estar presentes aí, né? No Nintendo Switch Online e versão Super Nintendo. É, são 3 jogos de peso mesmo. E só o Mario RPG que talvez não vá, né? De início. Mas Donkey Kong e A Link to the Past são clássicos principais. É, eu desses 3 é... Ah, é difícil falar, sabe? Acho que os 3 são ótimos jogos. Eu realmente queria ver Super Mario RPG. Acho que teve o WiiWare dele, mas desde então a gente não viu mais ele, se eu não me engano. E ele também comentou aqui que, falando sobre competitivo de Pokémon, ele acha legal a Game Freak renovar a mecânica, mas é que a gente só pode jogar quando o jogo realmente for lançado, sabe? Mas que ele tá na expectativa de comprar o Pokémon Sword. Na verdade a gente pode jogar um pouco antes, porque eles estão mostrando partes do produto final. Mas eu entendo que, no geral, a gente não pode bater o martelo e falar que vai ser bom ou ruim mesmo competitivo. Eu acho interessante julgar, mas é que tem que botar na mente que experimentar sempre vai ter uma expectativa diferente. Quando a gente pegar o jogo finalizado como tudo, né? E, assim, não sei se é isso que eles quis comentar então, mas o que eu vejo, né, que tem muita gente que tá levando isso aos extremos. Eu acho ruim levar aos extremos, né, do nível vamos fazer um abaixo assinado pra Game Freak parar de desenvolver Pokémon, né? Mano, que maluquice, cara. Isso aí é falta do que fazer, Mario. Isso aí nem comenta. Só queria saber do Fabrício como ele joga no competitivo, se ele é bom ou não. Acho legal perguntar. Responde aí, Fabrício. O próximo comentário é da Milena Mi. Tô falando a Milena, eu não sei se é o Milena ou a Milena, tá? Mas vamos lá. Ela pediu pra gente falar sobre o The Witcher 3 pro Nintendo Switch. Mandou um beijo. A gente teve The Witcher 3 na Gamescom, a gente não comentou nada da Gamescom porque a gente queria comentar aqui, tá? assim, primeiro, é o mesmo jogo, The Witcher 3, que tá sendo lançado nos outros consoles, tá sendo lançado pro Switch. Porém, pelo que apareceu no trailer da Gamescom, é que o jogo tá perdendo FPS, tá perdendo... tá dando uns slowdown, pelo menos essa foi a impressão que eu tive. Tem bastante serrilhado também, esse tipo de coisa. Tem serrilhado porque eles tiveram que adaptar o estilo gráfico pra ele conseguir rodar no Switch. Então, ele é o mesmo jogo, porém com a qualidade gráfica reduzida. E talvez um pouquinho de slowdown. Acho que é basicamente isso. The Witcher 3 é um ótimo jogo, só que é meio que da geração passada, então é complicado, né? Acho que independente de ser da geração passada ou não, ele é muito bom mesmo. Eu não joguei tanto quanto deveria, eu tenho ele no PS4, mas se eu for pegar a versão do Switch, provavelmente é pra jogar no modo portátil, porque aí os problemas gráficos não vão ficar tão aparentes. Se for jogar na TV, aí você vai fazer um sorrisinho torto de tipo, tá meio feio essa parte. Então, na Gamescom eles jogaram no tabletop, no modo tabletop, e tava dando slowdown. Não, eu falei de feio, slowdown aí vai tendo, gente do modelo, se é TV ou portátil. Cara, eu agora fiquei meio bugado, velho, porque o preview do Game Explain falava totalmente oposto, mas tudo bem, não vou comentar não, deixa quieto. Falaram que tá bonito? Fala que é o porte mais impressionante do Switch. Próximo comentário é do Rodney Viraleana. Olá, amigões, tudo bem com vocês? Eu sempre quero responder, tá tudo ótimo. Palmeiras ganha do Grêmio, então tá tudo certo aqui. Comigo tá tudo bem, tirando uma gripe que veio do nada aí. Só que eu comecei a fazer academia, a natureza quer que eu pare de fazer. Bom, ele veio dar uma ótima notícia pra gente, que ele já tinha comentado que ele vai ter um filho, né? E que ele foi com a esposa no médico e que vai ser uma menina. Então, parabéns, Rodney. Eu pretendo ter filhos também, eu gostaria muito de ter uma menininha primeiro, assim. Seria muito legal. Acho que iria mimá-lo muito. Meus parabéns, Rodney. É uma fase nova na vida aí e deve ser um sentimento muito gratificante, né? Agora, larga Pokémon, Rodney, tem que cuidar da filha. Então, mas tem um detalhe, ele falou que ele vai colocar o nome dela de Lucina. Eu não acho o nome feio. Eu acho que os motivos são feios, o nome não, então ninguém vai se tocar que é a Lucina da coisa, então pode colocar. Eu acho legal ter uma referência de jogos, assim, no meu caso eu me chamo Mario, mas não tem nada a ver com o jogo, mas eu gosto do meu nome. Só toma cuidado, Rodney, que se ela crescer e falar que odeia Fire Emblem, aí vai ficar esquisito. Só toma cuidado que se no futuro ela voltar no tempo, ela pode te matar, né? Essa ideia, mano. Coitado, cara. Deixa eu pôr o nome dela de Lucina. Pra referência ao Wakery, né? Que todo mundo volta e conversa. Vocês vão ter a mesma idade e vão ficar conversando. Bom, ele falou que Pokémon Sword and Shield não é prioridade dele, mas que ele tá aguardando Dragon Quest, porém, conforme a minha empolgação a defender o jogo, tá vendendo o jogo. Então, se eu defender mais, eu acho que ele vai comprar na certa. Compra, Rodney. Você não vai se arrepender, cara. Pokémon sempre vai te fazer feliz. Exceto o Sun Moon, porque é uma bosta. Vai vir a voz do João Mão aparecendo aqui. Para, Mario, Simon. Pra acabar, ele perguntou se a gente achou justo o banimento do Hero do competitivo do Smash na Austrália. Não acho justo, não acho. Pelo que a gente tava vendo, ele é um personagem... Ele envolve sorte, claro, mas ele tem muitos problemas com isso. Quando você para escolher o menu, é um tempo que você fica muito indefeso e alguém pode atacar você. O que acontece é que tem galera que ganha na sorte de vez em quando, só que é o que faz marcar o personagem. Se tem 100 lutas e uma o cara fez uma coisa absurda, vai todo mundo apontar o dedo pra cá e falar, você tá vendo como é roubado esse personagem? E eu não acho justo. E também foi um tempo muito, muito curto pra banir o personagem. Ele mal lançou, passou o quê? Uma, duas semanas? E já baniram? Uhum. Então foi pra aí. Então, eu considerei uma atitude meio imatura da comunidade competitiva fazer isso lá na Austrália, né? Mas tudo bem, vamos ver se eles vão voltar atrás com isso. Eu acho que não é questão de justiça. Competitivo é assim. Você reúne os amiguinhos e fala, não, vamos jogar desse jeito. Se é assim que os caras querem fazer, deixa eles. É aquela coisa, eu acho meio idiota, assim. Você já bane item, agora você vai bane personagem. Bane qualquer coisa, então. Faz uma rotação de bans de personagens. Aí seria mais justo. Seria legal. Seria bem legal você forçar um competidor a ter 4 ou 5 personagens diferentes, porque o outro pode banir os seus. Eu ia gostar. E o último comentário é do Stephanie R. O comentário dele é longo, é muito bem escrito, mas eu vou resumir aqui, porque senão a gente não vai conseguir comentar direito, tá? Ele deu as saudações iniciais padrão, e ele falou do caso que a gente tinha comentado do caso às bruxas da Nintendo aos canais de YouTube de música, né? Ele falou que acho que é um intuito de impedir a vinculação da imagem da empresa e possíveis atos negativos da parte de quem usa o conteúdo da Nintendo. Eu já acho que assim, na máscara é o que eles falam, né? Mas por trás, basicamente eles não querem que as pessoas ganhem dinheiro em cima da propriedade intelectual. É justo, mas tem, obviamente, canais que não tem monetização e etc, né? Eu acho interessante só se a Nintendo tivesse um serviço, alguma coisa que pudesse as pessoas pudessem escutar as músicas, né? Lança as músicas no Spotify, cara. Faz igual a Square Enix. Isso é sonho. Eu queria que tivesse. Eu acho que é um direito deles deixar essa oportunidade em aberto. E também, depois que eu lembrei, quando eu comprei a edição de colecionador do Fire Emblem, vem com as músicas, né? Então, se essas músicas fossem disponibilizadas em algum canal, em teoria você perde valor de uma coisa que eles estão vendendo. Claro que eles poderiam fazer o serviço bem melhor do que só edição de colecionador, mas é isso, é legal. Mas o povo tem o direito de não gostar e chiar. Eu tô nessa. Eu tô chiando e xingando porque eu passo muito tempo mais escutando música de jogo do que música convencional. E eu tô ficando sem opção, né? Chega um ponto que você tem que começar a procurar maneiras ilícitas mesmo de procurar um conteúdo. Porque você fica sem opção. Eu vou pegar um jogo de 2000 e pouco. Como é que eu vou ter acesso à música desse jogo? Tá bom. Dá pra comprar na iTunes, mas é outro esquema, né? Eu acho que tem. Algumas tem. As outras não tem, né? Eu quero baixar a música do Pikmin do GameCube. Isso não vai ter nem fudendo. Então, e aí? É esse que é o caso. É legal da parte da Nintendo fazer assim. É justo, né? A lei. Eles podem tirar. Mas tem que ter uma opção também, porque senão a gente vai ficar puto. Ele falou aqui, com relação ao cenário competitivo, acho que ele tá mais mencionando o trailer que foi apresentado de Pokémon, né? Ele falou que ele meio que não conhecia, mas foi apresentado pra esposa e o cunhado. E, pô, primeiro, parabéns pra família gamer aí, né? Acho que vale a pena citar. Ele falou que gostou muito de ver as estratégias e ver essa parte do buff-debuff, né? Que aparecem cada vez mais equilibrados. Ele jogava Pokémon e só foi apresentado competitivo pela esposa e o cunhado, é isso? Então, talvez ele nunca tenha assistido World Championship, talvez. Então é legal, quero ver se o Stefano vai virar aí um outro Pokémon trainer competitivo aqui na estação semelhante. Pro player, pra Pain Game, Stefano. Realmente, cara, é divertido você assistir World Championships, assim. As estratégias são bem diferentes mesmo. Aí ele comentou também do Isindigower, falou, mano, como assim você não gostou, Mario? Ele falou que riu das referências do podcast passado, que realmente é impressionante a revolta da. Que ele acha impressionante, que ele entende minha revolta, e até porque a temática de Surgeon Shield está sendo anunciada desde que vocês falam inúmeras vezes a respeito, né? Mas... É que nem ele falou, é o momento Sherlock Holmes, né? Que todo mundo fala o óbvio. No shit que o Isindigower, tipo, tá parecendo Revolução Industrial, né? Não tô vendo a chaminé na cabeça dele, né? Ele também comentou que ele foi fazer uma raid em várias pessoas pra capturar Rayquaza. Ele tinha perguntado, aliás, meio que em cima do comentário que eu já tinha falado, né? Ele falou que parecia uma sala de aula, sabe? Que, tipo, todo mundo, quem tá aqui? Mario, tá aqui, presente, chamou um presente, por aí vai. E ele capturou 3 Rayquazas, e parabéns, eu não capturei nenhum. Ele falou que antigamente ele também fazia academia, a gente tinha comentado, né, de fazer exercício, etc. Ele falou que gostaria de experimentar boxe. E no Twitter a gente tinha até comentado disso. O cunhado dele tinha comentado sobre Hajime no Ippo, né? A gente gosta de anime de esporte, etc. Eu acho que eu tenho muita essa vontade também. Eu vejo anime de esporte e quero praticar também. Hajime no Ippo é um dos meus preferidos também. Quem sabe algum dia eu pratico boxe também. Ele falou que tem uma pulseira do Pokémon GO que conta passos. Ele falou que antes de jogar Pokémon ele fazia 8 mil passos diários e depois o Pokémon GO subiu pra 21 mil. Então, mano, parabéns, tá andando triplo, velho. Por último, uma pergunta. Ele falou que depois era Fire Emblem, assistir no YouTube afins e outros times. Assistir no YouTube... A pergunta é assim, ele terminou uma rota, só que ele não queria fazer as 3. Aí ele assistiu o final das outras duas, Duas Rotas no YouTube e no Twitch. Ele tá perguntando se o fato dele ter assistido conta como ter jogado. Não, eu acho que não conta. Eu acho que zerar com outras rotas tem a parte da dificuldade das batalhas, tem envolvimento com os personagens, ainda mais que Fire Emblem você pode customizar bastante coisa, o seu time, a maneira como cada um dos personagens vai se comportar, por exemplo, isso aqui vai ser um arqueiro, isso aqui vai ter uma classe diferente, isso aqui vai ter atributos diferentes. Então, acho que é diferente a experiência mesmo você tendo trilhado uma rota específica. Eu acho que é diferente, mas eu acho que isso é uma coisa muito subjetiva, porque você já terminar uma rota, você praticamente zerou o jogo, você terminou a rota, você foi até o fim. É o mesmo caso do Crypt of Necrodancer, que eu terminei um final específico, mas apareceu uma coisa tão difícil e eu vi o final no YouTube. Eu joguei o jogo? Joguei. Matei um chefe lá? Matei um chefe principal final, mas tem um secreto a mais. Aí vai da sua... do que você acredita. Se você tem o sentimento que, terminei o jogo, não tô afim de zerar os outros e assistir... Cara, isso conta como ter jogado. Eu acho que não conta, cara. Eu acho que é uma experiência completamente diferente. Eu não acho... Assim, se a pergunta é conta como ter jogado, eu acho que não conta. Até porque se você joga uma rota de Three Houses, você vai ver que a outra rota ela é diferente até no sentido de dificuldade. Eu acho a rota do Golden Deer mais fácil, por exemplo. Então eu acho que você não tem essa experiência. Mas, dito isso, eu acho que ele tá certo em só ver as outras rotas no YouTube, porque você já jogou bastante horas daquilo. Então, eu acho que não conta como ter jogado, mas conta como experiência de você viu o que tinha mais no jogo. O Jefferson já explorou, tem 4 rotas no jogo, tá? Eu acho que você só precisa jogar 2, o resto você pode ver no YouTube, porque elas são bem parecidas. Ou não. Ele perguntou se zerar um jogo no modo normal em vez do hard tem menos mérito. É complicado falar isso, porque eu também zerei no normal. Acho que tudo depende da sua disponibilidade. Se você só quer jogar pela IP, sua vontade, se você quer jogar pela história, joga no modo normal mesmo. Mas eu acho que teria sido mais empolgante pra mim ter jogado no modo hard. Não acho que tem menos mérito, mas eu acho que eu perdi uma certa experiência. Acho que isso é questão do se você quer falar pros seus amigos que zerou no hard ou não. É isso. Você pode falar que zerou no hard e zerar no easy depois, velho. Eu acho que tem menos mérito, sim. Eu só acho que quem se importa com mérito, você tem que jogar porque você gosta. Mas sim, se o caso é você tá jogando pra se exibir pros outros que você consegue, jogando uma dificuldade maior, você pode se exibir mais. Eu só acho babaca você ficar se exibindo. Por último, ele perguntou se a gente grava o podcast na sexta. A gente normalmente grava entre sexta e sábado, a gente tenta dar um certo limite aí de tempo pra otimizar, né? Porque a gente ainda tem que editar e etc. Então, pra tudo da Nintendo acontecer na semana, a gente espera o máximo e depois a gente tenta fazer edição pra lançar na segunda-feira, né? Essa é a ideia. Quando a gente grava sexta no Brasil, a gente tá gravando sexta e sábado, quando tudo quer. E se for sábado, ainda é sábado de manhã pra gente, é sábado à noite pro Jefferson, então tem questão de fuso horário ainda. É multitemporal o cast. Pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar o que você achou do episódio. Se você gostou ou não gostou, se você tem alguma crítica. Nós também lançamos um novo podcast essa semana que foi sobre vícios em jogos, em Skin 64. Então, se você ainda não ouviu, acesse nosso site, escute. Nós também estamos no Spotify, então se você ainda não é assinante, vá lá e assine. E agora eu vou aqui correr pra terminar o Fire Emblem, porque semana que vem já tem o Astral Chain. Vai começar a acumular de novos jogos e eu não vou conseguir zerar tudo ao mesmo tempo. E como a gente vai fazer o podcast de Fire Emblem Three Houses, eu queria que vocês deixassem um comentário aí. Que rota vocês escolheram, o porquê, se vocês gostaram afinal. Aí a gente lê os comentários no podcast especial de Fire Emblem Three Houses. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.